dia que tá o seu. Cadê o meu? Cadê o meu? Mas eu que te pergunto, o dia que tá o seu. Perdi meu celular, não consigo encontrar. A galera reuniu, me ajudou a procurar. No meio da balada, um gatinho se dizia: você é a maior gata, é tudo que eu queria. Eu desci na swingada, toda pra zoar. Era funk batidão, River tava lá. Vou descendo, vou descendo, vou descendo devagar. Cadê meu celular? Não consigo encontrar. Bebi, eu tava doida, doida de mentão. O garoto me beijava, segurava minha mão. Jurava inocência, era só caô. No meio da conversa, o danado me roubou. Cadê o meu? Cadê o meu? Eu que te pergunto, onde é que tá o seu? Cadê o meu? Cadê o meu? Mas eu que te pergunto, onde é que tá o seu? Eu me apaixonei, foi especial. O nosso Fire Love era sensacional. Mas ele me roubou, catou meu celular. Foi só eu perguntar que não parava de indagar. Cadê o meu? Cadê o meu? Mas eu que te pergunto, onde é que tá o seu? Cadê o meu? Cadê o meu? Mas eu que te pergunto, onde é que tá o seu? Cadê meu celular, pai? Cadê meu celular? Não consigo encontrar. Diga aí, menino, a polícia vou chamar. Você me iludiu, esse fez de coitado. Se não devolver, vai ver o sol nascer quadrado. Cadê o meu? Cadê o meu? Eu que te pergunto, onde é que tá o seu? Eu te pergunto, onde é que tá o seu? Cadê o meu celular, João?